e sabe qual que é do conceito mesmo de quem é quebrada, né, parceiro? Tá ligado. Ei, mano, tropa track nova, foda-se todos esses manos, yeah. Por dinheiro o nego se traiu, ficou feio, yeah. Mano, vocês me copiam desde o começo, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ei, mano, eu paguei seu vídeo, você sempre foi quebrado. Ghetto life é de Guarulhos, você tá devendo, yeah. Cantei na 6-7 por causa do quem só, yeah, yeah, yeah. Parece treta, mano, nem tanto. Olha só aquele salário nessa, eu só tô surfando um pouco. Respeita quem fez essa porra virar, não foi vocês, mano, abre o olho. Vários bandidos da minha área só tá te observando, caçando. Safado que vira puta, cresce o olho no meu ganho. O assunto era sobre negócio, mas vocês inventaram mentira. Não vê que esse papo de crime pra vocês não falta comida. Não sabe o remorso de quem rouba pra sustentar a família. Moleque são baixo, cansei de falar que são puta de mídia. Que falam de preta na letra, mas é com a branca que desfila. Me paga o que deve, senão eu te mostro o que é chacina. Agora pode falar que é de si, não posta cola mesmo, cobra, vem cair pra cima. Lili, Rafa dropa um de um Fiat 95 pra União e automático, nós tô cruzando a cidade que nós fez o nome. As vadias, droga, tudo igual, não muda, não compra nossa postura. 10k é pouco, sei, não divido o cachê, nunca confiei em vocês. Cansei de falar dessas tretas, cê sabe que meu conceito tá na rua. Tentaram me difamar com mentira falada de uma prostituta. Criaram um monstro, então pede a Deus pra não te tromba na madruga. Roubei a grana de vocês pra gastar com a ex enquanto ela me chupa. Comprei um jeans, acha não, eu corro sozinho, pago todos os meus sócios. Falei pro clipe pra ele dropar as tracks que é sucesso porque nós é foda. Ei, mano, dropa track nova, foda-se todos esses manos, yeah. Por dinheiro o nego se traiu, ficou feio, yeah. Mano, vocês me copiam desde o começo, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.